começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, moçada! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Paraguai! Tudo bem? Tudo beleza aí? Opa, tô chegando, hein? Agora sim, para o nosso, em definitivo, né? Para o nosso primeiro programa inédito do ano. Contudo, voltando no seu rádio. E com certeza, novas... E com certeza, novidades virão. E a partir de hoje, você já vai sentir um pouquinho diferente o programa... No formato, com as novidades que estão chegando, juntamente com a Carla Ribeiro, com a Miroca também, né? E é o seguinte, eu quero que você fique comigo aqui no programa Carlos Pitty. Já já tem entrevista exclusiva com Guto e Nando, que a Carlinha fez. E você vai conferir aqui no programa Carlos Pitty. Também lançamentos, bate-papo, novidades, enfim, o mundo artístico em destaque aqui na programação, com os melhores artistas da música sertaneja desfilando no seu dial, aqui na sua rádio, para mais de 108 rádios. Muito obrigado. Bora, começando com Carlos Pitty, Água de Rio. Foi Deus quem te mandou. É tu onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Quem te mandou? Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Deus que te mandou. Programa do Carlos Pitti. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Os melhores artistas estão aqui. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada. Pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade de um segredo. Na hora em que eu te vi entrando num carro importado de vidro fumê, quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Música nova de Bruno e Marrone, Vidro Fumê, aqui no programa Carlos Pitti. É o seguinte, gente, quer participar aqui do nosso programa? A gente quer que você faça essa interação com a gente. Que tal você sugerir um quadro novo aqui para o nosso programa? Então é fácil, fácil, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail programa@carlospitti.com. www.carlospitti.com também é o nosso site, ou via Facebook, Twitter, enfim, só procurar lá, programa Carlos Pitti. Envie uma sugestão de um novo quadro aqui para o nosso programa, que a gente vai ficar feliz da vida e a gente vai estar, assim, se o seu quadro for escolhido, a gente vai estar enviando um presentaço para você aqui da nossa produção do programa Carlos Pitti. Que tal? Então, estou aguardando a sua sugestão. Envie para a gente para programa@carlospitti. Sugira um novo quadro, né? E a gente vai ficar feliz com a sua participação. Isso vale não somente para você ouvinte, mas também para todas as rádios aí, fazer o pessoal das produções das rádios aí trabalhar também, né? Pensar junto com a gente. Que tal você sugerir um novo quadro aqui para o nosso programa Carlos Pitti? Eu vou ficar feliz da vida, tá bom? Seguindo, vamos lá, que a gente não para aqui na sua rádio, o programa Carlos Pitti. Tá no ar! Matando saudade. Matando saudade. Você pode encontrar muitos amores,

E agora, no programa Carlos Pitt, para você que tá aí ligadinho, né? Comigo, muito obrigado. Um grande abraço para você em toda a rede. Fala, Miroca! Programa Carlos Pitt! Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. É, estamos de volta depois de um tempinho em férias. E, infelizmente, começamos o ano com uma tragédia, né? A morte de centenas de jovens que curtiu uma noitada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estou solidária com as famílias e amigos das vítimas. Mas o fato doloroso está provocando mudanças importantes no comportamento das autoridades, nos donos e gerentes das casas de shows e nos seus frequentadores. Nós, profissionais da área de entretenimento, frequentadores, público, temos que nos manter alertas quanto à segurança. Eu já soube de várias casas de shows que suspenderam shows, fecharam as portas, estão se adequando para reabrirem. Eu mesma já observei alterações em casas que estivemos essa semana. Então deixa eu contar que a equipe do programa Carlos Pitt esteve a convite do Renato, que é um empresário, um sujeito muito bacana e sério do meio artístico, né, e que empresaria vários artistas. E a convite dele, nós estivemos a gravação do DVD de Ney Nando, de Roberto e Meirinho e de Caetano Carreiro e Patrício. Foi uma delícia estar com eles. Todos já estiveram aqui no programa sendo entrevistados pelo Carlos Pitt, né? O Ney e Nando são irmãos, começaram a cantar em Goiânia e são também produtores, além de cantores, né? O Roberto e Meirinho tem mais de 40 anos de história. Foram os primeiros sertanejos a se apresentarem no exterior. Estouraram no carnaval da década de 70 com a música Tu Tá Comendo Vrido e outros sucessos como Vá Pro Inferno Com Seu Amor, né? Na formação atual, o Meirinho é filho do Meirinho, primeiro integrante, assim como Caetano Carreiro, que é filho do Peão Carreiro, que foi compositor de vários sucessos, como Telefone Mudo, por exemplo. Hoje o Caetano Carreiro faz dupla com Patrício e também gravaram seu DVD essa semana. Todas essas duplas desfilaram seus sucessos e as novas músicas que estão apostando, né, com shows animados e convidados especiais. Vejam só quem a gente assistiu: Ataíde Alexandre, Marciano, Caju e Castanha, Joaquim Manuel, Gilberto Gilmar. Teve também o Trio Parada Dura, Mococa e Paraíso, Felipe Falcão, Peão do Vale, Valentim, Guto e Nando. Foi bom demais. A oportunidade ainda serviu para Carlos Pitt encontrar amigos, como o cantor Fabrini, um paranaense muito querido. E também estava lá o trio Os Randalls, os filhos e o pai, Carlos Randall, que é compositor de inúmeros sucessos, como Do Outro Lado da Cidade, por exemplo. Zezé e Luciano já gravaram mais de 20 músicas dele, entre elas Tapa na Cara, Muda de Vida, só para citar algumas, né? E também encontramos com os lendos meninos do grupo Haas, que são muito talentosos também, fazem um show quente, vibrante, dançante e que deverão vir com novidades em breve, junto com o Carlos Pitt. Ainda não vou falar, mas logo logo vocês vão saber. Bom, quer ver um pouquinho do que já rolou este ano? Assista a TVCP1, www.tvcp1.com. Agora, quer saber das novidades, as músicas, o que rola na carreira de Carlos Pitt? Acesse www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Vamos exigir segurança nos shows e bora se divertir. Até a semana que vem. Beijão. Um grande abraço a você que tá aí, ó, ouvindo o programa Carlos Pitt, né? A partir de hoje, o nosso programa exclusivo, né? Entrando lá. A gente pegou um período de férias, final de ano, aquela coisa e tal. Agora a nossa equipe toda já voltando ativa, com tudo, com novidades. O que tá achando? Quero ouvir você aí. Envia um e-mail pra gente, programa@carlospitt.com. Carlospitt.com é o nosso site também. Você pode participar via Twitter, Facebook. Procura lá, Carlos Pitt ou Programa Carlos Pitt, eu vou ficar feliz da vida. Não esquece de acessar o site, ver a minha música nova, né? Tem o videoclipe lá, www.carlospitt.com. Tem a música para você fazer o download também. Cada enxadado uma minhoca, com a participação de Roger Robson. E a gente escuta agora, aqui, ó, música nova do Carlos Pitt no programa, na sua rádio. Solta o som. Programa Carlos Pitt. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Beber, beber, beber, beber. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Beber. Quarta é pra comemorar, quinta não.

em primeira instância. Pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, todas as terças-feiras, às 14 horas, no Canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Bom, gente, seguindo aqui o programa Carlos Pitti, deixa eu trazer aqui esse bate-papo, essa entrevista legal que a Carla Ribeiro fez com os meus amigos Gutinanda. Nós estivemos juntos fazendo um grande show na casa King Club em Guarulhos, São Paulo, né? Estive lá fazendo meu show juntamente com o Gutinando e a Carla aproveitou, invadiu os bastidores lá, o camarim da dupla, fazendo um bate-papo legal que você vai ouvir agora com exclusividade aqui no programa Carlos Pitti. Alô, Carla Ribeiro, solta o som. Programa Carlos Pitti. Olha que chato. Chato, né? Eu aqui com o Guto e Nando, vocês devem estar morrendo de inveja, né? Eu fazia tempo que eu não via esses meninos, já tava morrendo de saudade. Tudo bem, Nando? Tudo, Carla. E você, tá bem? Tudo bem. E aí, Guto? Tudo bem, Galinha? Vai rolar um show bom hoje aqui. Vai. Cantar algum sucesso já no longo da carreira e fazer as coisas que estão rolando hoje no mercado também, que é bem bacana. Vai ser bem bacana o show. 2013, vida nova, que projetos pro ano? Vida nova, CD novo, inédito, escritório novo, Gutinando novo, tudo novo. Gente, aproveitando falar um pouquinho do momento sertanejo. É a rocha, é vaneira. O que vocês acham desse momento? A música romântica, muita gente achou, pensa assim que tá, né, esquecida. Mas com vocês nunca foi assim, tanto que vocês têm vários sucessos românticos, né? O que acontece? O que tá acontecendo é um renovo da música brasileira, né? Acho que a música brasileira, de uma forma geral, tá passando por essa mudança. Especificamente o sertanejo. Eu acho assim, eu acho que a mídia, de uma maneira geral, resolveu dar oportunidade para esses artistas que hoje estão aí fazendo sucesso e que já tinham esse trabalho já há muito tempo. Então isso é bacana também. Não existe só 3, 4 artistas no Brasil. Se você viajar pelo país, o Brasil é um celeiro de talentos. Então o que faltava para esses caras? Oportunidades. E vocês que inspiram muitos artistas novos, com certeza, o que vocês deixam de recado, um conselho para os artistas que estão começando agora? O conselho é façam música boa e seguir a maré. O que dá dando certo, você não pode deixar de fazer não. Segue a maré que vai dar tudo certo. Para vocês com tantos anos de sucesso, estrada, uma música que não pode faltar no show. Eu acho, sim, pessoalmente, Flashback, que eu amo essa música. Flashback. Mas o que, as fãs de vocês mais pedem e não pode faltar? Olha, tem uma música, uma delas é a Flashback, mas tem uma que é muito engraçada, que a gente já tentou tirar do repertório, que faz 13 anos que a gente gravou, que é a Hello. A Hello até hoje a gente tem que cantar. E toca muito nas rádios, hein? Toca. É, eu tava vindo pra cá agora. Aí eu escuto a Nativa FM, né? E tava tocando o Flashback na Nativa. Quer dizer, uma música que nós gravamos há 5 anos atrás e que até hoje ela permanece tocando. Então, você vê a força da música romântica. Entendeu? Você vê a força. Acho que é o que eu tô fazendo, cara. É o que a gente faz. É gravar. A gente tá gravando coisas novas também, mas aí eu e meu irmão a gente priva muito por qualidade. Entendeu? Porque, meu, tem artistas e artistas, meu, pelo amor de Deus. Tem muita coisa também no mercado que realmente tá difícil de ouvir. Então, o Guto falou uma coisa, que a gente tem que falar pra essa juventude nova. Cara, vamos atrás do modismo, mas vamos fazer uma coisa consciente, uma coisa bem feita, bem elaborada. Mas sempre com uma história. Que tenha uma história bacana. Porque história qualquer um pode contar. Eu quero o tio, eu quero o tchá. Eu acho linda essa história, aliás. Programa Carlos Pitti. Baby, que dá-me um dia sem sentir o calor. indo te buscar. E ela mora na província de Santa Fé. E Rosário me espera. Ô, Carlos Pitty, tá bom? Mas não era o Guto que tava aqui do meu lado? O que que aconteceu? Óbvio. Carlos Pitty invadindo o camarim dos meninos? Me parece que ele queria arrumar um novo parceiro, eu tava me candidatando aqui. Ah, é. Deixa eu atender você. Tá tocando rádio, gente, é a maior bagunça. Alô? Aqui. Olha, pode atender não, que ele tá numa entrevista, tá bom? Liga daqui uma hora. Beijo, tchau. Você viu que eu tô aqui só nas tecnologias, rádio. Ele por 30 mil reais. É bom ter já de vídeo com nós. Viu, aproveitando que o Carlos Pitty já bagunçou tudo aqui, tanto tempo de estrada, vocês já passaram muito mico? Já, bastante. Dá pra contar um, hein? Dá. Tinha... Nós fomos gravar o programa da Ana Hickman uma vez, o Tudo é Possível. E na saída do programa, o Guto falou pra mim, irmão, tem um negócio pra gente resolver e a gente fica meio assim e tal, mas, cara, tem um cara que tá precisando muito, é fã da gente, infelizmente... Ele tá internado, o estado dele é grave, terminal. É terminal, e, poxa, o sonho do cara é conhecer a gente, ele é fã do Gutinando, e ela veio com a gente, que era a menina, veio com a gente pra levar a gente até o hospital, pra gente ver se a gente canta alguma música pra ele, pra dar uma animada. Falei, poxa, lógico, vamos lá, né? Beleza. Aí chegamos lá no hospital, aí pegamos o violão, né? A menina entrou no quarto e falou, poxa... É, teu sonho era conhecer os caras, o Guto e Nando, eles estão aí. O cara falou, mentira. Falou, não, é verdade. Aí entramos no quarto cantando músicas nossas, né, tal. Ele começou a chorar. E a gente se emociona também, né? Agora vem o mico, a gafe, né? É, porque até agora tá uma história bonita, né? E realmente o estado dele já era... Só tava aguardando Jesus puxar, enfim. Você tá rindo o quê, Leandra? Dá uma olhada. Não. Pessoal aqui, acho que já conhece a história, né? Como é minha produtora? Vê a cara dela. Conhece, né? Enfim, volta pra cá agora. Aí... Produção, vai. Aí o cara começou a chorar. Falei, poxa, cara, não, vamos chorar não. Vamos ficar felizes, cara. Tamo aqui. Vamos cantar umas músicas juntos. O que você gosta de ouvir? Aí o cara falou, poxa, meu, adoro vocês, mas adoro muito o Leandro e Leonardo. Aí ele falou, eu falei, poxa, você gosta de qualquer música? Aí eu não aprendi a dizer adeus. Aí a mulher falou, não, essa não, canta outra, essa não. Aí eu não sei pra onde vou. E o cara em estado terminal, gente, como é que você faz isso? Ele deu uma risada muito assim, sabe, sem graça. Depois a gente pediu desculpa pra mulher dele. Ela falou, não, que ele tá muito sensível, então se cantar essa música ele não vai gostar muito, não. Meu, não, desculpa, Corte, você sabe que essa música é o João Marcos que disse pra uma situação parecida com essa, né? Era o filho, né, que escreveu, que o pai falecido, e ele escreveu pro pai. Você tá louco, agora você imagina, o cara tá lá, que, meu, a esperança é a última que morre, né? De repente, poxa, pô, e o cara, meu, me canta uma música aí pra me dar uma, poxa... Eu não sei pra onde vou. Bicho, e fora que a gente chegou e já falou, oi, tudo bem? Bem não tá, é, né? Não tem que falar, né? A gente nunca conheceu o garoto, tudo bem? Aí, pra acabar de completar, a gente na saída falou, poxa, se Deus quiser, ano que vem a gente volta, bicho. A gente espera te encontrar aqui de novo. Programa do Carlos Pitti. E agora eu vivo pra você. E que se dane a ilusão. E joga no Brasil também. Louca, chego bagunçando os meus sentidos. Parece até maldade, é meu castigo. Me pego no feitiço que esconde o seu olhar. Fera, que faz tudo o que quer dos sentimentos. Brinca com minha alma, é meu tormento. Me faz parar no tempo sem ter pressa de voltar. Muito legal. Vai, Carlos Pitti, vai embora. Posso falar uma coisa pra vocês? Que eu fico feliz com o trabalho de vocês, de ouvir música de qualidade. É aquela música do Flashback, que tem tudo a ver com o que é eu bom. Já citei. É por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. Consegue parar o pensamento. Vem mesmo no vento, sem freio o breque. E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. Isso aí. Tô até suando a luz aqui, é muito forte. Bom, gente, obrigada por receber a gente no camarim. Carlos Pitti, você quer ir embora? Tchau. Eu vou me preparar porque daqui a pouco tem o show, né? Obrigado, gente. Obrigada, meninos, por receber a gente. Feliz. De coração. A gente tá falando agora com vocês. Aproveitar e mandar um beijo pro teu público, que a gente sabe que é grande. E desejar a vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe os lares de todos vocês aí, tá? Fiquem com Deus. Beijo, gente. Fica com Deus. Feliz 2003 pra vocês, tá? Guto e Nando pra vocês. Alô, gente. Quem tá falando é o Guto. E aqui é o Nando. E nós estamos aqui no programa do nosso grande amigo, Carlos Pitti. Valeu, caboclo. Consegue parar o pensamento, vem mesmo no vento, sem freio o breque. E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. Essa paixão não tem hora, lugar e vez. Brincar de prazer que me traz você, parece um moleque. E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback. E é por isso, amor, de vez em quando rola um flashback. Coisas do passado parece errado reviver de novo. Há no coração interrogação, como é que se esquece? E é por isso, amor, de vez em quando rola um flashback. E é por isso, amor, que de vez em quando do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Olá, ouvintes do Brasil e de Portugal. Aqui é Kellen Caroline e eu também estou no programa do Carlos Pitty. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, galera, aqui é a Janaína. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, Carlos Pitty, aqui é o Seba do Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Do Carlos Pitty, enviando... Enviando sucesso. Bom, seguindo por aqui o programa Carlos Pitty, quem tá chegando aí é a Carla Ribeiro. Ah, Carlinha, tudo bem? Bom demais, Carlos Pitty, e você? Tudo legal. Carla, antes de você falar, vamos mandar um abraço aqui? Bora, tem um monte de gente pra mandar um oi aqui hoje. Ó, sabe quem tá ouvindo a gente? Inclusive, entrar em contato com a gente através do Facebook. Vamos mandar um beijo pra essas meninas aqui? Claro, e elas acompanham sempre o programa, viu? Manda aí, Pitty. É, um beijo para as meninas da... lá de Iguatu, no Ceará. Lá tem o programa Carlos Pitty também. Alô, Iguatu! Alô, Ceará! Pessoal da Euroóptica. Isso, Euroóptica. Curtimos o seu programa todos os sábados e amamos. Manda um alô aí pra gente, vai! Então tá bom. Mari, Aline, beijo pra vocês aí. Pessoal da Euroóptica em Iguatu, no Ceará. Agora sim, vem pra cá. Carlinha, manda pra gente as novidades de hoje. Bom, tô chegando com uma música fresquinha, nova, nova, e vou lançar pro povo conhecer. É a música de trabalho da dupla Diogo e Tomás. Eles lançaram o seu primeiro trabalho no começo de 2012. E esse trabalho vem trazendo 18 canções, sendo algumas de composições próprias e algumas regravações também. Eles são amigos e nascidos em Uberlândia, Minas Gerais. São uma dupla de talento e carisma e estão conquistando por onde passam, viu? Vou lançar a nova música de trabalho deles então. Diogo e Tomás, É Assim Que a Gente Faz. É assim que a gente faz, é assim que a gente faz. Vem, entre nessa dança com Diogo e Tom. Mas assim que a gente faz, assim que a gente faz, do Uberlândia pro Brasil e a galera pede mais. Primeiro você põe a mão na barriguinha, depois devagarinho vai descendo a cinturinha, e vai descendo, descendo até o chão, menina sonhadinha. O trem vai ficar bom, rebola, rebola, remexe bem gostoso e vem. Eu te pego, te agarro, te chamo de meu bem, te chamo de meu bem. Vai! É assim que a gente faz, é assim que a gente faz. Essa dança com Diogo e Tom. Mas assim que a gente faz, é assim que a gente faz, de Uberlândia pro Brasil e a galera pede mais. Assim que a gente faz, é assim que a gente faz. Vem entre nessa dança com Diogo e Tom. Mas assim que a gente faz, é assim que a gente faz. Se você aprender, não esquece jamais. Esquece nós não. Aqui. Primeiro você põe a mão na barriguinha, depois devagarinho vai descendo a cinturinha, e vai descendo, descendo até o chão, menina sonhadinha. O trem vai ficar bom, rebola, rebola, remexe bem gostoso, vem. Que eu te pego, te agarro, te chamo de meu bem, te chamo de meu bem. É assim que a gente faz, é assim que a gente faz. Entre essa dança com Diogo e Tom. Mas assim que a gente faz, é assim que a gente faz. Se você aprender, não esquece jamais. É assim que a gente faz, é assim que a gente faz. Vem entre essa dança com Diogo e Tom. Mas assim que a gente faz, é assim que a gente faz. De Uberlândia pro Brasil e a galera pede mais. Que a gente faz com Diogo e Tomás. Bom, agora eu vou chamar dois meninos aqui, que são de Cacom, de Minas Gerais. Eles vão contar um mico que eles pagaram no restaurante de um hotel. É a dupla Caio, César e Diego, gente. O negócio foi feio, viu? Escuta aí, Caio, César e Diego com você. Programa Carlos Pitti. Diego, conta um mico teu aí. Você quer que eu conte? Se não passar muita, pra ele não passar muita vergonha, vou deixar ele contar, vai. Paulo, deixa eu lembrar. Eu lembro que nós fomos pra Goiânia uma vez, quando o Jorge Matheus tava estourando, cara, começando a estourar. Aí chamou eu, pai, tava no show dele em Ribeirão, falou, pô, Diego, tinha vontade de tocar na Agropecuária lá de Goiânia, que é o maior sonho da minha vida. Esse ano nós vamos tocar lá. Você vai lá cantar uma música com nós. Eu, cara, chama ele lá, cancela o que vocês tiverem, vocês vão cantar com nós do palco. Beleza, vamos pra lá. Compra uma bota nova. Compra uma roupa nova, tudo e fome. Falamos, vamos ficar no hotel desse também, que faz de conta que nós tá começando a estourar, galera. Rachamos daqui em Goiânia com uma van desse barco. Com a van? Só pra mostrar que nós tínhamos uma van desse barco. Aí chegamos lá no hotelzão legal pra caramba, aí entramos, já chegamos morrendo de fome na janela. Mas eu cheguei lá, o buffet tudo escrito hoje, não sei o quê, não sei o quê, come isso, come aquilo. Eu já juntei o prato e pá, todo doutorzão, né? Tava famoso também, eu ia cantar com o Jorge Matheus, da Agropecuária, pá. Aí no outro dia no almoço, beberam um pouco demais um dia antes, tá? E nada de desacordar. E eu morrendo de fome pra descer, morrendo de fome, e um amigo meu de Cacão que trabalhava com nós também, falei, ah, vamos descer nós dois lá. E chegamos, mas tava tudo quietinho assim no restaurante. O pessoal, o que será que? Não tô vendo buffet, não tô vendo nada aqui. Chamei o garçom e falou assim, ó, o que é o rango, o que é a boia aí hoje, companheiro? Eu falei assim, não, hoje aqui é a la carte. Que é esse trai de la carte? Olha aí pro William que tava comigo, falei, olha, eu acho que nós vamos pedir esse treino, não vai gostar de comer isso. É melhor esperar ele pra pedir, ó. Aí eu cheguei, aí eu desci com a tecla na escada. Eu falei, o que é, ó, comida lá hoje? Cara? Vocês não vão jantar, não? Ele falou, ah, cara, tem uma comida lá que eu acho que nós não gostamos, não. Esse aí é o mico dele. O meu não vou contar, não. Deixa pra outro dia. E esse foi o mico da dupla Caio César e Diego. Gente, fiquem ligados, hein? Semana que vem tem mais novidades aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Alô, mulherada! Vamos dar um rolê aí com Caio César e Diego? Pando, pando, pando, é. A gente vai dar um rolê, demorou, então já é. Mas pando, pando, quando é. E essa menina quer sair pra dar um rolê, demorou, então já é. Sente a pressão e tentação, e minha saia só pra lhe provocar. Tô sem noção, meu coração, para se ela começa a dançar. Quero te levar pro sertanejo, quero te encher de beijo e dançar a noite inteira sem parar. Quero te levar pro sertanejo e matar o seu desejo. Vamos fazer o chicote estralar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Quando, quando, quando é que a gente vai dar o rolê? Demorou, então já é. Mas quando, quando, quando é que essa mina quer sair pra dar o rolê? A gente vai dar um rolê, demorou, então já é. Quando, quando, quando é? Essa menina quer sair pra dar um rolê, demorou, então já é. Joga a mão pra cima comigo aí! Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Quando, quando, quando é que a gente vai dar o rolê? Demorou, então já é. Mas quando, quando, quando é que essa menina quer sair pra dar o rolê? Demorou, então já é. Sente a pressão, que tentação, de mim saia só pra me provocar. Tô sem noção, meu coração para se ela começa a dançar. Quero te levar pro sertanejo, quero te encher de beijo, dançar a noite inteira sem parar. Quero te levar pro sertanejo e matar o seu desejo. Vamos fazer o chicote estralar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Mas quando, quando, quando é que a gente vai dar um rolê? Agora, deixa eu trazer a música que eu componho e eles gravam. Essa música, inclusive, eu já gravei. Vou trazer agora esse meu amigo aqui que vai cantar. Calma aí, eu já vou falar o nome dele aqui. Quero lembrar vocês que essa música também, ela vai ganhar uma nova gravação, uma nova versão para o meu novo trabalho aí, que é o Carlos Pitt 10 anos em comemoração com os amigos, né? E quem vai gravar essa música comigo é o Grupo Raiz. Em breve vocês vão ouvir essa música aqui, ó, na voz do Carlos Pitt com a participação do Grupo Raiz. O pessoal já está gravando lá, colocando a voz, então em breve vocês vão ouvir aqui essa música aqui. E hoje a gente vai ouvir na versão desse meu grande amigo, parceiro, meu irmãozão, Fabrini Paragadá. Olá Brasil, olá Portugal, aqui quem fala é o cantor Fabrini e também estou com meu amigo Carlos Pitt. Um grande abraço e fiquem ligados. Hoje eu vou sair na panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Meu carrão com som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, eu não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. O som vai tocar, bora, bora, eu e você curtir, beber, dança. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dança. Mas depois vai ter, para com tudo, nosso som vai ser. Mas depois vai ter. ter. Para com o nosso som vai ser. Alô, manhã, nesse som a gente vai até amanhã de manhã. Fazendo para catar e para com o dom. Na panga pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Meu carrão com som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, eu não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro, na balada, pense no que vai rolar. O som vai tocar, bora fora eu e você curtir, beber, dançar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora fora eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter, para com tu, nosso som vai ser. Mas depois vai ter, para com tu, nosso som vai ser. Para gata, assim o som. Bora, bora! Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter, yeah. Nosso som vai ser, vai, comigo. Depois vai ter, para, quero ver, vai. Para Gadá, Fabrini, fechando aqui tudo e todas do programa Carlos Pitt de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho. O que você achou do novo programa, né? Quero saber. Envia pra gente o seu e-mail, programa@carlospitt.com. Entra no meu site, carlospitt.com também. Acessa lá, confere e você manda a sua sugestão, seu novo quadro aqui, que a gente vai ficar feliz com a sua participação, sua sugestão aqui para a nossa produção, tá bom? Obrigado, gente. Por hoje é só. Pra toda a nossa rede, 108 Rádio Brasil, Portugal, Paraguai, a você que nos ouve via internet no mundo todo. Obrigado. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.